neste Natal. Faça uma pessoa feliz. Em vez de desligar, deixe uma mensagem após o maldito sinal, ora bolas. Ho, ho, ho, ho, ho.